Ficheiro 13, página 124, capítulo 7. Sábado 29 de janeiro a domingo 13 de fevereiro. Às 11 da manhã de sábado, um carro chegou a Sevável-de-Eu, uma povoação que não teria mais de 15 casas, entre Yama e Vangharad, e estacionou diante do último edifício, situado a cerca de 150 metros, já fora da aldeia. Era uma decrépita estrutura industrial que, em tempos, albergara uma gráfica, mas que, de acordo com a tabuleta colocada por cima da porta, servia agora de sede ao motoclube de Sevável-de-Eu. Não havia qualquer outro carro à vista. Mesmo assim, o condutor olhou cuidadosamente em redor antes de se apear. Era enorme e loiro. Estava um frio intenso. O homem calçou umas luvas de couro e tirou da bagageira um saco de desporto preto. Não receava estar a ser observado. Era impossível estacionar perto da velha gráfica sem ser visto. Se a polícia ou qualquer serviço do governo quisessem manter o local sob vigilância, teriam de equipar os seus homens com camuflados e telescópios e enterrá-los no extremo mais distante de um descampado, o que não deixaria de provocar falatório entre os habitantes. E três das casas pertenciam a membros do MC de Sevável-de-Eu. Por outro lado, não queria entrar no edifício. A polícia tinha feito rusgas às instalações em mais de uma ocasião e era impossível saber se não estaria lá escondido algum equipamento de vigilância. O que significava que as conversas dentro do clube eram estritamente sobre carros, mulheres e cerveja, e ocasionalmente sobre em que ações valia a pena investir. Por isso, o homem esperou até Carl Magnus Lundin sair para o pátio. Maga Lundin, o presidente do clube, era um sujeito alto e magro, em cuja figura esgalgada, o ventre dilatado típico dos bebedores de cerveja, punha uma rotundidade incongruente. Tinha apenas 36 anos. Os cabelos eram loiros, apanhados num rabo de cavalo, e vestia jeans pretos, botas e um pesado casaco de inverno. Do seu cadastro policial constavam já 5 averbamentos. 2 por pequenas infrações relacionadas com drogas, 1 por receptação de bens roubados e outro por roubo de viatura e condução sob os efeitos do álcool. O quinto, mais grave, significara um ano de prisão, agressão física com danos corporais agravados. Acontecera vários anos antes, quando, completamente bêbado, se passara dos carretos num bar de Estocolmo. Lundin e o seu gigantesco visitante trocaram um aperto de mão e começaram a caminhar lentamente ao longo da vedação do pátio. Já não nos víamos há uns meses, observou Lundin. O gigante loiro assentiu com a cabeça. Temos um negócio preparado, disse. Mais de 3 quilos de metanfetamina. Para ser exato, 3 quilos e 60 gramas. As mesmas condições que da última vez? 50-50. Maga Lundin tirou um maço de cigarros do bolso do casaco. Gostava de fazer negócios com o loiro. A mete valia na rua entre 160 e 230 coroas por grama, dependendo da oferta. Aquela quantidade representava cerca de 600 mil coroas. O motoclube de Sevável-de-Eu distribuiria os 3 quilos em pacotes de cerca de 250 gramas por um grupo de dealers de confiança. Nesse ponto da cadeia, o preço descia para qualquer coisa entre 120 e 130 groas por grama, o que, logicamente, diminuía a receita total. Era um excelente negócio para o motoclube de Sevável-de-Eu. Ao contrário do que acontecia com outros fornecedores, nunca havia merdas a respeito de pagamentos adiantados ou preços fixos. O gigante loiro fornecia a droga e pedia 50% da receita. Uma partilha perfeitamente razoável. Ambas as partes sabiam mais ou menos quanto rendia cada quilo de meth. O valor total dependia da eficácia de Lundin a negociar com os dealers. Podia variar uns poucos milhares para um lado ou para o outro, mas no fim o loiro receberia à volta de 190 mil coroas. tinham feito muitos negócios juntos ao longo dos anos, sempre com o mesmo sistema. Lundin sabia que o gigante loiro poderia duplicar a sua receita, ocupando-se pessoalmente da distribuição. E também sabia porque é que o outro aceitava um lucro mais baixo. Podia ficar na retaguarda e deixar o motoclube de Svavels e ocorrer todos os riscos. Desse modo, tinha um rendimento mais pequeno, mas mais seguro. E ao contrário do que acontecia com todos os outros fornecedores que conhecia, aquele era um relacionamento baseado em sólidos princípios comerciais, crédito e boa vontade. Sem confusões, sem merdas, sem ameaças. Certa vez, o loiro até engolir um prejuízo de quase 100 mil coroas numa entrega de armas que dera para o torto. Lundin não conhecia mais ninguém no negócio capaz de absorver um prejuízo daqueles. Ficará aterrorizado quando tiver a lhe dizer. Explicara-lhe o que fora que correra mal com o negócio e como um polícia do Centro de Prevenção Criminal estivera à beira de marcar pontos à custa de um membro da Irmandade Ariana de Farmland. Mas o loiro nem sequer pestanejara. Fora até muito compreensivo. As merdas acontecem. Era esquecer o assunto e seguir em frente. Maga Lundin não era completamente estúpido. Compreendia que ter menos lucro e arriscar menos era bom negócio. Nunca lhe passara sequer pela cabeça tentar enganar o loiro. Seria uma péssima ideia. O loiro e respectivos associados aceitavam um lucro menor desde que as contas fossem honestas. Se o enganasse, o loiro iria visitá-lo. E Lundin estava convencido de que não sobreviveria a essa visita. Quando é que é a entrega? O loiro deixou cair o saco de esporto no chão. A entrega está feita. Lundin não se sentiu tentado a abrir o saco e a verificar o conteúdo. Em vez disso, estendeu a mão em sinal de que tinham um acordo e que ele tencionava cumprir a sua parte. Há mais uma coisa, disse o loiro. O que é? Gostaríamos de propor-te um serviço especial. Ouçamos? O loiro tirou um subscrito do bolso interior do casaco. Lundin abriu-o. Continha uma fotografia de passaporte e uma folha de papel A4 com dados pessoais. Arqueou interrogativamente uma sobrancelha. Chama-se Lisbeth Salander e mora em Estocolmo, na Lundagatan, na Södermalm. Certo? Está provavelmente no estrangeiro de momento, mas vai voltar, mais cedo ou mais tarde. Ok. O meu empregador gostaria de ter uma conversa sossegada com ela. Tem de ser entregue viva. Sugerimos aquele armazém perto de Ingern e precisamos de alguém para fazer a limpeza depois. Ela tem de desaparecer sem deixar rasto. Não há de haver problema. Como é que sabemos quando vai estar em casa? Eu digo-te. E o preço? Que dizes a 10 mil pelo serviço completo? É muito simples. Ir a Estocolmo, pegar nela, entregar-me. Trocaram um novo aperto de mão. Na sua segunda visita a Lundagatan, Lisbeth Salander sentou-se no sofá a pensar. Tinha de tomar várias decisões e uma delas era se devia ou não conservar aquele apartamento. Acendeu um cigarro, soprou o fumo para o teto e sacudiu a cinza para dentro de uma lata de Coca-Cola vazia. Não tinha motivos para gostar particularmente do apartamento. Fora para lá viver com a mãe e a irmã quando tinha 4 anos. A mãe dormia na sala. Ela e Camila partilhavam um minúsculo quarto. Quando tinha 12 anos e todo o mal acontecera, fora levada para uma clínica psiquiátrica infantil e depois dos 15 passara por uma série de famílias de acolhimento. O seu curador, na altura, Holger Palmgren, encarregara-se de alugar o apartamento e também conseguira que lhe fosse devolvido quando ela fizera 18 anos e precisara de um lugar onde viver. Aquele apartamento fora um ponto de referência fixo durante a maior parte da sua vida. Apesar de não precisar dele, não lhe agradava a ideia de vendê-lo. Isso significaria ter desconhecidos a ocupar o seu espaço. O problema logístico era que todo o seu correio, na medida em que recebia algum, ia para Lundagatan. Se vendesse o apartamento, teria de arranjar outro endereço para usar. A última coisa que queria era ser oficialmente incluída numa série de bases de dados. Neste aspecto era quase paranoica. Não tinha motivos para confiar nas autoridades, ou em quem quer que fosse, para dizer a verdade. Olhou para a parede corta-fogo do prédio fronteiro, que se via da janela, como fizera toda a sua vida. Sentiu-se subitamente aliviada por ter tomado a decisão de deixar o apartamento. Nunca se sentira segura ali. Sempre que dobrava à esquina da Lundagatan e se aproximava da porta do prédio, sóbria ou não, costumava examinar desconfiadamente os arredores, os carros estacionados, as pessoas que passavam. Tinha a certeza de que havia algures, alguém que queria fazer-lhe mal. E o momento mais provável para um ataque era quando entrava ou saía de casa. Nunca ocorrera qualquer ataque, mas isso não significava que pudesse relaxar. O endereço de Lundagatan constava de todos os registros e bases de dados públicos. E durante todos aqueles anos nunca tivera meios para melhorar a sua segurança. A única coisa que podia fazer era não baixar a guarda. Agora a situação mudara. Não queria que ninguém conhecesse o seu novo endereço em Mozabak. O instinto aconselhava a manter-se o mais anónima possível. Fosse como fosse, tinha de resolver o problema. O que fazer com o velho apartamento? Pensou naquilo durante algum tempo e então pegou no telemóvel e ligou para Mimi. Olá, sou eu. Olá, Lisbeth. Então desta vez telefonas, logo após uma semana? Estou na Lundagatan, ok? Estava a pensar se gostarias de ficar com o apartamento. Que estás tu a dizer? Vives numa caixa de sapatos. Gosto da minha caixa de sapatos. Vais-te mudar? Hein? Já me mudei. O apartamento está vazio. Mimi pareceu hesitar. Lisbeth, não posso comprá-lo. Nem eu tenciono vendê-lo. Podes mudar para cá esta tarde e ficar o tempo que quiseres sem pagar nada durante um ano. Como é uma casa de habitação social, não posso alugar. Mas posso referir no contrato que és minha companheira. Desse modo, evitas chatices com o condomínio. Mimi riu-se. Lisbeth, estás por acaso a pedir-me em casamento? Lisbeth manteve-se séria como um juiz. Não estou a usar o apartamento e não quero vendê-lo. Estás a dizer que posso viver aí de graça? Isso é a sério? É. Por quanto tempo? Todo o que quiseres. Estás interessada? Claro que estou. Não é todos os dias que me oferecem um apartamento de graça, em pleno Zoder. Há uma pequena coisa. Bem me parecia. Podes cá viver tanto tempo quanto quiseres, mas eu continuarei a constar como residente e o meu correio virá para aqui. Tudo o que tens que fazer é avisar-me se aparecer alguma coisa interessante. Lisbeth, és mesmo tarada. Onde é que vais viver? Falamos disso noutra altura, respondeu Lisbeth evasivamente. Combinaram encontrar-se nessa tarde para que Mimi pudesse dar uma vista de olhos ao apartamento. Lisbeth já se sentia muito melhor. Foi a pé até ao Handelsbank na Ornsgatan, onde tirou uma senha e esperou a sua vez. Mostrou o BI e explicou que estivera fora bastante tempo e queria saber o saldo da sua conta poupança. Tinha 82.670 croas. A conta estivera parada durante mais de um ano e então, no outono anterior, fora feito um depósito de 9.132 croas, a herança da mãe. Levantou 9.300 croas. Queria gastar aquele dinheiro em qualquer coisa que tivesse deixado a mãe feliz. Foi à estação de correios de Rosalundsgatan e fez um donativo anónimo a favor de um dos refúgios de mulheres de Estocolmo. Eram 8 da noite de sexta-feira quando Erika Berger desligou o computador e se espreguiçou. Tinha passado 9 horas seguidas a dar os últimos retoques na edição de março da Millennium E uma vez que Malin Eriksson estava a trabalhar a tempo inteiro com Svensson no número temático, tivera de fazer uma boa parte do trabalho sozinha. Henry e Lotta tinham ajudado qualquer coisa, mas eram essencialmente redatores e pesquisadores, pouco habituados ao minucioso e cansativo trabalho de rever e editar. Apesar do cansaço e das dores nas costas, estava satisfeita com o dia e com a vida em geral. Os gráficos da contabilidade apontavam na direção certa. Os artigos estavam a chegar a tempo, ou pelo menos não excessivamente atrasados. E o pessoal andava feliz. Passado mais de um ano, continuavam como que pedrados de adrenalina na sequência do caso Wennerström. Depois de ter tentado durante algum tempo massagear o pescoço, decidiu que do que estava a precisar era de um duche e pensou em usar a casa de banho do escritório. Mas a preguiça era muita e deixou-se ficar como estava, com os pés em cima do tampo da secretária. Ia fazer 45 anos dentro de 3 meses e o tal famoso futuro que tanto desejara começava a ser uma coisa do passado. Aparecera-lhe uma rede de pequenas rugas à volta dos olhos e da boca. Mas sabia que continuava a ser atraente. Fazia exercício no ginásio 2 vezes por semana. Mas tinha reparado que estava a tornar-se cada vez mais difícil subir até ao topo do mastro durante os longos passeios à vela. E era sempre ela que tinha de subir. O marido sofria de vertigens. Disse para consigo mesma que os seus 45 anos, apesar de alguns altos e baixos, tinham sido, no geral, bastante bons. Tinha dinheiro, status, uma casa de que gostava muito e um trabalho que adorava. Tinha um marido ternurento que a amava e por quem continuava apaixonada ao fim de 15 anos de casamento. E ainda tinha um agradável e aparentemente incansável amante, que talvez não lhe satisfizesse a alma, mas lhe satisfazia o corpo, sempre que ela precisava. Sorriu ao pensar em Mikael Blomqvist. Perguntou a si mesma quando iria ele arranjar coragem para lhe dizer que andava a dormir com Harriet Wanger. Nenhum deles dissera uma palavra que fosse a respeito daquela relação. Mas Erika não era parva. Na reunião do Conselho de Administração, em agosto, notara a troca de olhares entre os dois. Por pura malícia, tentara ligar para os telemóveis de ambos nessa noite. Estavam desligados. Dificilmente se poderia considerar isto uma prova irrefutável, claro. Mas em subsequentes reuniões do Conselho, o telefone de Mikkel estivera sempre indisponível à noite. Era quase cómico ver como Harriet os deixava, depois de jantar, com a mesma desculpa de que tinha de deitar-se cedo. Erika não era ciumenta e não tencionava levar mais longe a investigação, mas não deixaria de espicaçá-los a ambos a propósito do assunto, caso se lhe deparasse uma boa ocasião.